Calvin Ball 2, 2006. Regras iniciais. Qualquer jogador, a qualquer momento do jogo, pode formular, silenciosamente, uma regra, mas não pode enunciá-la. Qualquer jogador, a qualquer momento do jogo, pode supor uma regra, se julgá-la aplicável à condição do jogo no momento da suposição. Caso um jogador observe que uma regra vigente ou suposição de regra vigente não se aplica mais ao jogo, deve descartá-la e formular uma ou mais suposições de regras aplicáveis à condição do jogo no momento da observação. Nenhuma regra ou suposição de regra pode ter disposições contrárias a essas quatro regras iniciais.